Você está ouvindo a Rádio Eldorado de Criciúma. ZYJ 735. Eldorado AM 570. ZYV 242. Eldorado Mais FM 89,5. Na internet www.radioeldorado.net. Informação sempre na frente. Para começar a sua manhã com fé, amor e esperança, a Rádio Eldorado apresenta Eldorado Bom Dia. Rádio Eldorado apresenta Amanhecer no Sertão. A informação, o esporte, entretenimento e bate-papo descontraído. A Rádio Eldorado apresenta Companhia da Noite. Acompanhe agora, na Rádio Eldorado, a Hora da Ave Maria. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum. Última hora, análise do dia na opinião do time Eldorado. A cultura regional, as músicas e o linguajar tradicionalista mais típico do Sul. Agora, na Eldorado, Chimarreada, um conto às tradições gaúchas e o melhor dos festivais. Apresentação, Luiz Eduardo Ortiz. Sou o grito do quero, quero, no alto de uma coxilha. Sou herança das batalhas, da epopeia farroupilha. Sou rangido de carreta, atravessando picada. Sou o próprio carreteiro, era boi, era boiada. Era boi brasino, era boi pitanga, boi fumaça jaguaré. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.